Alô? E aí, Alan? E aí, Will, firmeza? Beleza, meu irmão. Ô, Alan, e aí, malado, do vídeo já tá de cima? Ah, meu irmão, tá firmeza, eu fiz minha parte aí, é mais ou menos assim. Não sou macaco gordo, mas vou quebrar o teu galho. Levanta logo dessa mesa, joga fora esse baralho. Sai dessa cadeira e pega o teu carrinho. E fique sabendo que tu não tá sozinho. A praça já tá cheia, escolha um obstáculo. Se concentre e vai na fé, começa o espetáculo. Skateboard 2, com tudo vem depois. Botando o kick flip até um nollie bem ousado. Pois esse assunto eu sei e agora eu vou falar. Skateboard tá aqui, ali, em qualquer lugar. Sem limitação, é só dedicação. Chegou no corrimão e começou a diversão. No circuito nordestino, é 100% a mil. Os maloqueiros lá de baixo vem andar aqui no mil. Vinil, freestyle, no baile, Will. Encara essa de frente ou vai chorando pro seu tio. A filmagem tá aí, preste muita atenção. Cacheta, Alverite, Jardel na função. E na produção, das bases vem também Zazo, S.A., P.H., muito bem. Zen, e quem? Roubada não tem. Vem alguém, na base sei bem. Skateboard 2, fazendo a sua parte. Divulgando esse esporte, atitude de verdade. O pico tá aí, as minas tão olhando. O rap tá na base e você já tá voltando. Colígio no pé, fruto maduro, mano, mas na base. Um óleo seguro, menino na pista fazendo freestyle. Freestyle bem feito, só sabe quem sabe. Na rima em cima, skate, jogada, jogada no bill. Pulando escada na reta do jump, skate presente, presente pra gente que abre a mente. Maceió, Maceió, skateboard 2, Maceió, Maceió, skateboard 2, Maceió, Maceió, skateboard 2, Maceió, Maceió, skateboard 2. Eu digo 1, 2, 3, 3, 2, 1. Saca só, Maceió, skateboard 2. É nesse momento, em pleno século 21. Então fique atento pra não escutar só o zoom. Skate nacional, precisamente alagoano. Resgatando as manobras que ficaram embaixo do pano. Andando em vários picos, conhecendo novos manos. Provando que o skate faz parte do ser humano. Filmando instigação, manobra em um corrimão. Tudo fica mais style, voltando na perfeição. Falo porque sei, cordial é minha lei. Vá com calma, meu irmão, porque agora é minha vez. Máquina na mão, decepção, porque eu errei. Filma novamente, porque não desistirei. Back 50 no caixote, pode crer que eu voltei. Se filmar, filmou, não registrou, repetirei. Direto pro Maceió, skate 2. Jacaré não perde tempo, aproveita o céu azul. Charada é agora, boy, se liga na manobra. Foi pra cima, vai de prima, destacando a mão de obra. Rapaziada se instiga e grita pedido bis. Se liga, meu irmão, e toma esse flip X. O nível se eleva quando Pereira entra em cena. Divulgando o arsenal, no bank sem pena. Qualquer lugar, qualquer horário, não existe problema. Celinho das antigas, chega junto do esquema. Maceió Skate 2 foi me dado como tema. Faço meu sistema, transformando no meu lema. Beto concentrado na pirâmide arregaça. Na base de suíte, o maluco volta altas. Quem assiste bate palma e acha graça. Aperta a calça, vai na raça, volta aquela e pega a taça. Vem pisado, Smith na cantoneira. Pedro ralado é jogado, anota aí que é de primeira. Caixote de madeira, nos slide é certeiro. É minha vida, meu irmão, não tô aqui de brincadeira. Na nova geração, nego nem chama atenção. E o flip, big spin, os parafusos, meu irmão. Aqui quem fala é o Will, sangue bom daqui do Bill. Sem delongas, meu irmão, melhor pico do Brasil. Quem cola lá na praça pode crer que já nos viu. Sorriu e aplaudiu, respeito sempre existiu. Então rapaziada, não deixe pra depois. Eu vou apresentar Maceió Skate 2. Maceió, Maceió, skateboard 2, Maceió, Maceió, skateboard 2, Maceió, Maceió, skateboard 2, Maceió, Maceió, skateboard 2.